experiência e aprende a amar. Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar. Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocultar. Vou ficar por aqui esperando até você chegar. Bye.